sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou horror. Eu só sinto que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher, e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrá-lo em uns braços que nenhum pedaço do meu pode ser. Você está ouvindo Rede de Notícias. Na tentativa de esquecer você, já fiz de tudo que podia, e não achando uma solução, me vi perdendo as rédeas do meu coração. E me encontrei te amando simplesmente com aquele mesmo amor de antigamente, do qual não consegui me afastar. Te amei ainda mais, querendo não te amar. Nesse meu caminho, um novo amor pudesse acontecer, mas não, o meu amor é muito grande, agora eu sei, e não me deixa mesmo te esquecer. Não sei o que fazer da minha vida, se pra viver preciso de você. E cada vez que eu te você parece mais bonita, modificando os meus planos de não querer você na minha vida. Na tentativa de esquecer você, Rádio Rede de Notícias. Não falem desta mulher perto de mim, não falem pra não lembrar minha dor. Já fui moço, já gozei a mocidade. Se me lembro dela, me dá saudade. Por ela vivo aos trancos e barrancos. Respeitem ao menos meus cabelos brancos. Ninguém viveu a vida que eu vivi. Ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas sentidas nos meus sorrisos brancos refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos. E agora, em homenagem a meu filho, não falem desta mulher perto de mim. Ninguém viveu a vida que eu vivi. Ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas sentidas e os meus sorrisos brancos refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos. E agora, em homenagem a meu fim, não falem dessa mulher perto de mim. Antes de adormecer, eu gosto de fitar o retrato seu que me faz sonhar. Angel face, angel face, angel face do meu coração. Angel face, angel face. Se o sono não vem, imaginar, e o seu retrato vai viver e me abraçar. Angel face, angel face, angel face do meu coração. Angel face, angel face, angel face. Não sei dormir sem ao menos beijar perder a cor, mas não vai findar este grande amor. Rede de Notícias. Vou contar na cidade em que eu nasci, no lugar onde a infância vivi. Fui passear, ninguém me deu atenção. Sou cantor e não tenho fama. Virou-me o rosto a dama que um dia me batizou. Minha madrinha, vou ser grande um dia e vou voltar. Minha madrinha, vou ser grande um dia e vou voltar. Que mudança no tempo em que fui criança. Eu era rei da pelada, figura mais aclamada nas competições. A

Notícias. Eu te esperei na estação da luz a noite inteira até o amanhecer. Cheguei atrasado no serviço e fui despedido do patrão. O que você quer fazer comigo? Eu não mereço tanta ingratidão. Você quer me levar à loucura? Não quero ser boneco em sua mão. Palhaço, meus amigos sempre falam que eu não passo mais daquela porta. Eu finjo entender e vou em frente. Eu te amo de verdade eternamente. Você só quer me maltratar, e eu já sei que não existe solução. Se você me quiser, sabe o caminho, não vou mais te esperar da estação. Meus amigos sempre falam que eu não passo mais daquela porta. Eu finjo entender e vou em frente. Eu te amo de verdade eternamente. Você só quer me maltratar, e eu já sei que não existe solução. Se você me quiser, sabe o caminho. Não vou mais te esperar da estação. A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu prato, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos e o meu coração. E além de tudo, me deixou mudo o violão, meu violão de estimação. Rita levou meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos e o meu coração. E além de tudo, me deixou mudo violão. Vê se deixa em paz meu pobre coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás, já cansei de tanto soluçar. É o fim. Oh, Cupido, vá longe de mim. Amei uma garota há muito tempo atrás, que prometeu me amar e me fazer feliz. Porém ela me passou pra trás, meu beijo recusou e meu amor não quis. É o fim. Oh, Cupido, vá longe de mim. Não fira um coração cansado de chorar. A flecha do amor só traz angústia e a dor. Mas seu Cupido, o meu coração não quer saber de mais uma paixão. Por favor, vê se deixa em paz um pobre coração que já não pode mais. É o fim. Oh, Cupido, vá longe de mim. Vê se deixa em paz meu pobre coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás, já cansei de tanto soluçar. É o fim. Oh, Cupido, vá longe de mim. É o fim. Oh, Cupido, vá longe de mim. Fala, meu povo! Hoje o rolê da Fortal City não é comigo não, viu? A gente vai acompanhar o tuque-tuque do remédio! Mas não é coisa pra turista, não. É remédio na porta de casa. Viu só? Olha só pra essas carretas. São os postos volantes do Vem Saúde. Vacinas, exames, médicos e dentista indo até a população. Sem falar dos postos de saúde construídos e reformados. Hospital e maternidade novinho em folha. Tem mais o que melhorar na saúde, a gente sabe. Mas a mudança já começou. Prefeitura de Fortaleza. Você já sabe qual é a sua melhor companhia nas tardes? É aqui na Bons Ventos FM 91.1 e na Rede de Notícias 1300 AM. com o programa Fala São Gonçalo. De segunda a sexta, às 14h, você ouve os maiores hits e lançamentos do Brasil. Informação, saúde e bem-estar e a alegria contagiante do nosso forró. Fala São Gonçalo, sua companhia essencial para as tardes. Sintonize na Bons Ventos FM. Não perca! Queridos ouvintes, preparem-se para mergulhar em um oásis de alegria e espiritualidade. Dia feliz na presença divina. É o convite para você se deleitar nas melodias que elevam a alma, nas palavras que inspiram e nas mensagens que aquecem o coração. Castelo forte é o nosso. Porque, afinal, a alegria que encontramos na presença de Deus é a fonte de todos os dias felizes. Sintonize conosco e deixe-se envolver por louvores que transcendem, reflexões que iluminam e testemunhos que fortalecem a fé. Queremos transformar cada instante do seu dia com a energia positiva que só a mensagem do Evangelho pode proporcionar. Dia feliz na presença divina. Não perca. Não perca. Esteja conosco de segunda a sexta, das 5h às 6h, aqui na sua rádio Rede de Notícias. Porque, com Deus, todos os dias podem ser verdadeiramente felizes. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo RádiosNet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. RádiosNet.com. De segunda a sexta-feira, você acompanha o futebol cearense nacional na Rede de Notícias. Momento Esportivo, aqui na Rede de Notícias. Sabe aquele ditado que diz: o seguro morreu de velho? No caso dos imóveis, é a prenotação que auxilia na segurança do registro. O nome pode parecer estranho, mas essa tal prenotação é o instrumento jurídico que, feito nos cartórios de registro de imóveis, assegura o direito de preferência na aquisição de um bem. Mas vale ficar alerta, porque apesar da preferência, a propriedade só é garantida pelo registro. Cartório é serviço. Uma campanha Sinored, Anoreg e IRTDPJ Ceará. Você está ouvindo Rede de Notícias. O Palácio do Forró voltou. A casa mais forrozeira de Fortaleza. Que neste domingo traz Aldo Sena. Aldo Sena, o rei as guitarradas. E ainda, forró que se garante. Sarrado e hoje em dia bagaceira é contato. Forró, bota na pressão. E o Januário. Vem arrastar o pé na melhor casa de shows aos domingos, Palácio do Forró, a partir das 5h, na Avenida Osório de Paiva, 1637, Parangaba. E atenção, a mulherada até as 19h não paga. Vem arrastar o pé, você também, no melhor São João de Fortaleza, no Palácio do Forró. Palácio do Forró. Não falta ao seu lado. Todo mundo grita, o vaqueiro estourado. Puxa, vaqueiro! Vai, vai! Isso é Canários! Espora de ouro, chama o vaqueiro! O vaqueiro é ostentação. Ele tem dinheiro, é o filho do patrão. Fazendeiro todo final de semana vai pra vaquejada, gastar muito dinheiro e pegar a mulherada. Chapéu na cabeça, bota estilosa, chicote na mão, a mulherada endoida. Toda sexta-feira não quer saber de nada. Prepara os cavalos e vai correr na vaquejada. Correr na vaquejada. Correr na vaquejada. Prepara os cavalos e vai correr na vaquejada. Espora de ouro, cavalo selado, mulher bonita, não falta ao seu lado.